001, autorizado alinhar e decolar a pista 1-0-0-1, 2-0 graus, 1-4, 14-9. Ajuste altinho, 1-0-1-9. 4959 aliá e manter a pista no zero. Aí manter a pista no zero, 4959. Vento 130 graus, 109, altitude 019, 29, decolagem autorizada. 3774, Netuno 20 graus, 109, pista 10, decolagem autorizada. Autorizada a decolagem, 2774. Quadriculado 245, controle 1208 no Zé. 208, boa noite. Geral 9979, Netuno 10 graus, 109, ativo pelo 09, decolagem autorizada. 2 graus, decolagem 10, Geral 9979. 79, decolamos 49, controle em 120, décima 8, bagagem. 08, obrigado, colégio. Corre com 354. 254, sexto tráfego, pode mudar com o campo, baixar até lá. Passa lá, 354. Passa lá, 354. 354, pistão 0, pouso autorizado, vento 1 no 0, 9, ajuste ao tinto 0, no 9, bom. Talvez seja de molhada pra onda. Estação passada já tem um tantinho. Obrigado, 4, solo 5, 7, direita via Foxtrot 119, hein? Boa noite. Foxtrot 219, obrigado. tráfego do estado, check tem de pouso, viatura 1009, né, 129, altitude 0119. Solos 1-1, direita, via Fox Fest 219. Fox Fest 219, do 0-0. Gente, eu vou ouvir, táxi autorizado, até o ponto de espera da táxi aí para Paixão para MS pista no 7. Norte, Rua Vitor, táxi à esquerda via pista. À esquerda via pista, fechado e ponto, cabeceira 17. Já chegou a vir, livre decolagem de 57, 110 graus, 5 mais. Falando de Leste, Alfa Vitor, decola os 2-1. Chama o controle agora, frequência 208, meu velho. 208, graças. 7738, isso agora, alto zero, alinhar e manter. A gente vai ter a posição.